habitada por gente simples e tão pobre que só tem o sol que a todos cobre. Como podes, Mangueira, cantar? Pois então saiba que não desejamos mais nada. A noite e a lua prateada, silenciosa, ouve as nossas canções. Tem lá no alto um cruzeiro onde fazemos nossas orações. Temos orgulho de ser os primeiros campeões. Eu digo e afirmo que a felicidade aqui mora e as outras escolas até choram, invejando a tua posição. Minha Mangueira é a sala de recepção. Aqui se abraça o inimigo como se fosse irmão. Habitada por gente simples e tão pobre que só tem o sol e a todos cobre. Como podes, Mangueira, cantar? Pois então saiba que não desejamos mais nada. A noite e a lua prateada, silenciosa, ouve as nossas canções. Tem lá no alto um cruzeiro onde fazemos nossas orações. E temos orgulho de ser os primeiros campeões. Eu digo e afirmo que a felicidade aqui mora e as outras escolas até choram, invejando a tua posição. Minha Mangueira é a sala de recepção. Que a todos cobre. Como podes, Mangueira, cantar? Pois então saiba que não desejamos mais nada. Noite e a lua prateada, silenciosa, ouve as nossas canções. E tem lá no alto um cruzeiro onde fazemos nossas orações. Temos orgulho de ser os primeiros campeões.